onde Dorcas em Jope morava, reconhecida por suas obras e as esmolas que ofertava. Uma mulher que o bem fazia, que para os outros dava prazer. Com sua agulha a Deus servia. Aconteceu que naqueles dias adoeceu e veio a morrer. E por ser lida perto de Jope, sabiam que Pedro estava lá. Vendo que Dorcas estava morta, então mandaram a Pedro chamar. Pedro chegou, entrou no cenáculo, veio as viúvas chorando a dizer: triste a nós ela ter morrido. Ele mostrava um livro vestidos que ela fez antes de morrer. Pedro, um grande servo de Deus, dobrou os joelhos e a Deus orou. Levanta, estava morta e ressuscitou. Então cumpriu o que Jesus falou na Bíblia Sagrada.